paixão. Quando a tristeza invade o seu coração, você pensa agora é o fim. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Quando você vê as portas se fechando, a angústia vai chegando e te deixando incapaz de prosseguir. Você pensa agora é o fim. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Quando você vê as portas se fechando, a angústia vai chegando e te deixando incapaz de prosseguir. Sem as obras é morta, e que as suas obras sem a fé também. Por isso clame, sabendo que tudo depende de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Atitude, atitude, atitude. Existe um bolo que cresce, outro que perece, muitos que desistem, outros que persistem. Resistir o inimigo, vigiar e orar, atitudes de um cristão que não fica para trás. Mas se você ficou caído no campo de batalha, retome o seu posto. Nunca é tarde para recomeçar. Glória a Deus. Esperamos que esse CD também tenha sido útil para a tua vida espiritual, tenha te edificado em alguma área, levando a palavra através do hip hop, através dos louvores, convocados a ir por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é maravilhoso. Ritmo e poesia, levar a palavra para que todo ser vivente ouça a promessa do Senhor, para que Jesus venha e nos salve. Desista de desistir sempre.